Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar que não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bombô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. Areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Sou preto norte-americano forte com brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso, quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho.